060, chegada Mari. 060, Mari, vamos no 64. Da 3192, pode prosseguir na descida? Bora, desça para 2000 pés, livre LS, 1019 no altímetro, acusa estabilizado no localizador. Será estabilizado, tá 3192. Mano, Texas é 6305 com 114 a bordo, autonomia de 4 horas alterando o galeão. 315, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, bom voo. Gente, Indy Alpha, ponto de espera 18 meia dúzia, grato, uma boa tarde. As aeronaves em aproximação, enchimento para Salvador, a torre informa chuva moderada na final do 28, no futuro de decolagem, porém a operação permanece visual. O 14, obrigado. O 5267, obrigado. Tango, nível 340, cabina. Brasil 4065, boa tarde, formação curso a Tango, só um instantinho, cópia Campinas, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando. Israel, Leda Bridge, aguardando azul 4065. Nove e 12, copiou? Confirmo, estou recebendo seu cotejamento intercortado, sobre a informação. Agora, bom dia. Agora, alto e claro. Pro táxi, 6142, POP são 92, 92, 4 horas, Natal. Xané 6142, táxi via Pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Pátio, Indy Alpha 18 meia dúzia, muito obrigado. Compete aproximação, chame Torre Salvador em 1862. 8-6. Trip 5626, livre LS, desça para 2000, acusa estabilizado no localizador da 10. Pro Aduna, dá presente? Mil, aprovado, tratar a televisão em relação à estabilidade da 10. Trip 5626. Então, para uma dúvida, dá presente? 190. Aguarde um vetor final pro localizador. Olha pra gente, 190, 190, aguardando o vetor final, descendo até 2000. 35.000, 2000. Obrigado, senhor. Sentido Morro de São Paulo. Antes pra cópia, o Kilo Romeu. Desça para 3.000 pés com 1.019 na última. Paulo, no 1.000 pés, decolagem da 1.7, curva direita via corredor axé. Controle 1.20 decimal 8, a torre 1.18 decimal meia dúzia e aciona padrão 0.153. Confirmando o pátio 5 do PAB. 9 no PAB. Acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 1.18 decimal meia dúzia, o ajuste 1.019, um bom voo. Controle, é o Guardião 07. Prossiga. Decolou de Salvador, tá com a proa 020. Prosseguindo para a cidade de Cícero Dantas, estimando pouso em mais 1h15 da presente. Prossiga em condições visuais, 1.000 pés, 1.019 no altímetro, evite a área proibida de Camaçari, Guardião 07. Afirmativo, ciente da área proibida de Camaçari, o Guardião. Trip 5626 para o localizador esquerda 14130, a curva estabilizada. Esquerda para 130, 130, chamada estabilizada, 5626, trip. 5626, confirmando. Várias aeronaves em aproximação a Salvador. A torre acaba de informar operação visual, porém com as condições nos mínimos, ou seja, 1.500 pés de teto, com 5.000 metros de visibilidade, chuva moderada sobre a vertical do aeródromo. Paciente, obrigado, senhor. Batendo já 130, com. Chama a estabilizada, ok? O 4065 na escuta? Na escuta, 4065. Só confirmando, aguardando cópia ou já copiado Campinas 340? Aguardando cópia, conforme orientado, 4065. Gente, autorizado então Campinas, nível 340. Decola da 1.0 com curva direita no perfil da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta peso 1.6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.20 decimal 8 e aciona 5.060 no transponder. Autorizado nível 340 para Campinas, decola da pista 10 com curva direita, da EL Leda Bridge, apresolou no meio após conforme o plano de voo apresentado. 208 controle, 5060 o transponder azul 4065. Correto, portão 8, chama pronto, estacionamento azul 4065. Vai chamar pronto, azul 4065. São 3192, taxi CV Alfa, Juliette 04, meu portão. Óbvio, Juliette 04. Vai dar, 5.000 estabilizado. Estabilizado, passando o Cibra no momento. Complete aproximação e chame torre Salvador, é 1.862. Torre Salvador, 08, meia dúzia. Então, bom trabalho. Comente. Volume 648, livre LS, está com estabilizado. Está livre, o portão estabilizado, 648. 35666, passou 5 abaixado e travado, tem o campo à vista. Ah, 4218612, trip 5626. Não sei, eu quero desculpar, senhor. Boa tarde, Xanel 63, ano 5, nada, é o Zeta. Xanel 63, ano 5, contato radar na decolagem, mantém o 360, após 2000, direto, Leda. Sobe, mantém o 360, após 2000, direto, Leda, Xanel 63, ano 5. Estabilizado, passando a dona, voo no 648. Voo no 648, complete aproximação e chame torre, 1-1-8-6-2. 76, obrigado. Mike, cuidado, prossiga visual. Altimetria de Salvador 9099, direto para Itapuã, informa através do Parque Tuaçu, Mike Echo Delta. Meia 2000, livrando a pista na sua escuta. Trip 5626, boa tarde, táxi V Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Trip. Padrão 07. Frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente, tente contato com o IFIF para a informação de voo e alerta 2085-45, se conseguir. Mantenha 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, Ju. Controle, você não é 6142? Tá voando um pouquinho paralelo a saída aqui pra desviar a conformação, ok? Aí que é com o Delta, já avisou algum campo? Você para 500 pés, aguarde transferência à torre. Mike, é com o Delta. Confirmando o POB 06? Lua 648, boa tarde, taxi V Alfa, Juliette 02 ao portão. Alfa, Juliette, para o 2. Web 63, corrigindo. Oceané 6315. Chame Recife 1251, notando 3325. Oceané 6315, não conseguiu copiar, senhor. Chame Recife 1251, notando 3325. 2513325, Oceané 6315. Boa tarde. Boa. Salvador, muito boa tarde, oficial 021, descending 4160, Adolfo Lago. Bom, filho. Portugal 021, stop identification, descending 11040, clear on both arrival. Confirm the level to, you are clear to descend to, portugal 021. You are clear, descend to level 040, clear on both arrival. Descend to level 040, clear bound for arrival, FTL 021. Mike, cuidado do chame torre, é 198-612. 021, how do you read me? Hey, Roger. Controle Salvador Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, me mandando 1000 pés no corredor Axé em condições visuais. Manda 1000 pés no Axé, Romeo Oscar. Salvador, boa tarde, Papa Tango, isso que mais quer. Papa Tango, isso que mais quer, Alfa, confirmando para quem chamou o solo. Confirma o pátio que encontra se a pista que decola. Afirmativo, é o isso que mais quer, Alfa, está na Aerostar, decola da 197. Afirmativo, Negativo. Autorizado para Serra Brava, Juliette Delta, o nível 380. Decola da 107 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5070 no transponder. Afirmativo, autorizado Jundiaí no 380. Decola da 197 com curva direita. Faz saída da El até Leda após Bridge. Intercepta Upper Zulu 16. Vai chamar 1208 e acionar 5070. Isso, Michael. Correto, na aerostar já possui POB? Vai ter 3 no POB, tem 3 horas e 30. E alterna Serra Brava, quilo papá. Afirmativo, para acionamento táxi decolagem, chame agora a torre 1-1-2-6 dúzia, o ajuste 1019, um bom voo, Whisky Mike Alpha. 18-6, obrigado, até mais. Salvador, boa tarde, Xanair 6326, está livrando 170 para o 150 na Mari. 326 do Xanair, boa tarde, a sua identificação desceu 50 na Mari, ajuste em Salvador 2019. Livre descida ao 050, identificou, ajustado 1019, Xanair 6326. Salvador, Portugal, 021, we request, we need heading 205 for about 10 miles to Rodwell. You're clear to fly heading, you're clear to head for 205, descend now to 2,000 feet, KNH 1019, stand by for a final vector to the localizer. And 2,000 feet, KNH 1019, and stand by for vectors to join the localizer, Epsilon 021, obrigado. ...05, prossiga para o controle. P05, copiei o controle. P05, prossiga para o controle. Estacionamento azul 4065, posição 8. no 8, autorizada a porta táxi. Autorizado, chama o táxi, 406. T05, prossiga para o controle. Gente, o AT05, para informação, segue no 1500 pés via corredores. Nós temos uma aeronave a 1000 pés no cruzamento da Baía de Todos os Santos. O Papatango Kilo Romeo Oscar Bravo November 2 Papá. O senhor mantenha no 1500 pés, da presente passo para frequência livre e chama o controle no através de Veracruz. De 1000 pés até liberação do controle para o nível 105. Decola da 17 com curva direita via corredor Axé. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5417 no transponto. Presente frequência livre, Kilo Romeo Oscar, bom voo. Frequência livre, obrigado, Romeo Oscar. Decolagem na Baeté, chame a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, só me confirma por gentileza o POB novamente. 5, copiado. Transferindo agora a torre, ok? Um bom voo, Juliette Vitor Tchá. Para o táxi azul 4065, 114 a bordo, 5 horas de autonomia, alternativa Ribeirão Preto. The 2 descent to 2000 feet, cleared final ILS X-ray, report established on the localized. The tower inform rain overfield. Copy, cleared to 2000, cleared ILS X-ray, 1 window and copy the rain overfield. Oceaner 6326, desce para 3000 pés, o ajuste 1019, está livre da restrição de altitude na posição ITAP, a torre informa chuva sobre o campo. Sua mensagem foi para o 6326? Afirmativo, 6326 descendo para 3000, 1019, livre da restrição de altitude em ITAP, e a torre informa chuva sobre o campo. 3000, livre da restrição em ITAP. Está ciente da chuva sobre o aeródromo 6326. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6314. 6314 do Oceaner, boa tarde, Oceaner, identificação.